não se espanta, se não tá parecendo com seus sonhos de criança. Nas favelas tremenda matança não adianta. Os boys que apoiou, desigualdade financeira. Levantar seus muros é tampar sol com peneira. Nem que não queira, na sexta-feira de bobeira. Surpreendido, 5 tiros na cabeça. Nunca se esqueça, cada um tem sua sentença. Não queira, cumpre a sua, sendo o alvo das PT-40. Peço licença, estou aqui mais uma vez narrando crime de fatos, relatos aqui pra vocês e nem surgiu, que ninguém viu. Um tal de Brasil, sem miséria é caos políticos. Guerra civil, que eu vejo é terror. De esquina a esquina, apologia pra favela é no teu prato de comida. Escola de suicida, aqui ensina a roubar todo o seu dinheiro e sequestrar sua família. Que nem imagina, motivos de tanta chacina. Que os monstros de menor são capazes pela cocaína. Moleque ainda, induzidos pela bebida. Que pra sociedade livremente são vendidas. Choperia, fazinho na esquina, mercearia. Cada vez o álcool está mais perto de sua família. E burguês mais uma vez dando os motivos das revoltas. Assalto, sequestro, tiro nas costas, dispensa escolta. Se vacilar não tem mais volta. Te localizo do seu conversível com a cabeça exposta. É a mesma bosta, crime bateu na sua porta. Outro playboy que morreu esqueceu de levar seus dólares. Do sertão às praias, população revoltada, conexão. Gangsta calcaia, chega de esperar por quem tá no poder. A vitória nessa guerra só depende de você. Não adianta ficar esperando truta. Aqui embaixo tá osso, do céu só cai chuva. Levanta desse chão e se prepara pra guerra. Rezar não mata a fome, nem te livra da miséria. Imposta, calculada, criada pra você sonhar a vida toda e um dia poder descer lá. Um qualquer pra poder subir na vida, adquirir respeito sem precisar virar polícia, muito menos metralhar a viatura, ser motivo pros gambete. Tortura tudo na rua é a sina de qualquer pobre. É o que sobrou pra nós, mantido na pobreza pra sustentar o boy. Então segura que a revolta só tá começando. Não se assusta com um moleque de 15 botando pânico. O capitalismo já previa, agora trema sistema. Uma moto e uma pistola, solução pros meus problemas. Cadê o dinheiro? Playboy arrombado. Na mira da pistola tudo fica bem mais prático. Pode levar moço, só não me mata por favor. Não é assalto, é vingança, doutor, senador, prefeito, ministro, deputado. Qual a diferença dessa corja de arrombado? Querem te ver pobre, cansado, analfabeto. A nossa agonia massageando seu ego amontoado nas favelas, cadeias lotadas, população indignada. E os monstrão metendo bala, cerca eletrificada, blindagem, segurança. Não vai conter o ódio no dia da vingança. Sertão às praias, população revoltada, conexão. Gangsta calcaia, chega de esperar por quem tá no poder. A vitória nessa guerra só depende de você. Do sertão às praias, população revoltada, conexão. Gangsta calcaia, chega de esperar por quem tá no poder. A vitória nessa guerra só depende de você.